E ele reservou para você. Você está com o programa Valdir Santos. 5 da tarde, 3 minutos em Marília. Você sintoniza a Super Rádio 950 de Marília. Com o seu transmissor digital, a Rádio do Povo fala mais alto. ZYK 510 AM, 950 kHz. Rádio Clube de Vera Cruz Limitada. Uma rádio a serviço do povo. A Super 950 é líder. Top demais. Por onde você passa, só dá 950. Em casa, no trabalho, no carro, em todo lugar. A concorrência tenta, mas só a Super Rádio 950 faz a novidade. Os seus artistas favoritos, as melhores promoções, presentes a todo momento e os seus melhores amigos no ar. Comunicando, informando e te fazendo companhia o tempo todo. A rádio que todo mundo ouve. Nas redes sociais, a Super 950 está com você no Facebook e Instagram. Deu vontade de ouvir aquela música? Super Zap! Chame no Zap Zap que a Super 950 toca. Pra ficar bem informado, ouça nossos informativos e comunicadores. As principais notícias de Marília, região, Brasil e do mundo. Super Rádio 950. Super. Uma nova programação que te informa e anima o dia todo. Que bom que você apareceu. Atenção para os dias e horários das santas missas ortodoxas em nossa região. Faz de novo nossa fé aumentar. Em Marília, toda quarta-feira às 14 horas e às 19h30, na Rua Coronel Galdino, 172, no centro de Marília. Faz de novo nossa fé aumentar. Chegou a sua vez de ser abençoado. Venha receber de Deus a bênção que Ele reservou para você. Boa tarde, compadre. Boa tarde, comadre. Como é que o compadre tá? Depois que meu velho tomou o Vigorex, se tornou um novo homem, alegre, disposto e revigorado. Agora, na hora H, é só alegria. Esse Vigorex salvou meu casamento, só. Comadre, você aceita café com leite, pão caseiro com requeijão? Vixe, posso não. Ué, por quê? Esses dias, fui fazer uns exames, sabe? O médico disse que tenho gastrite, úlceras, prisão de ventre, má digestão, colesterol, até diabetes deu. Fica tranquila, comadre. Todo problema tem solução. Qual é a solução, homem? Ué, comadre, é só tomar a flor da índia que você vai ficar boa. Será que na farmácia que vende o Vigorex tem flor da índia? Tem sim, comadre. Chá flor da índia da família do Vigorex. Você encontra em toda a farmácia de drogaria da região. É verdade. Alegria sertaneja da sua tarde, sempre nesse clima de grande amizade. Quero mandar um abraço ao Geraldo, né? O Geraldo e a Olga, lá do Homero Zaninotto. Tá na sintonia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Boa tarde, Marília. Boa tarde, região. Alegria, gente, é o sucesso sertanejo, a satisfação da sua companhia, sempre a alegria. I'm going to go to the hospital. I'm Eu não sei se você está aqui. Em março de 2020, a gente viu que o mundo de 4,8 de agora tem um preço estável de 1,2 milhões de dólares.